horas por dia, transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. Rádio Serviço. Vida saudável. Alimente essa ideia. Até o primeiro ano de vida, evite dar à criança amendoim, mel de abelha e produtos embutidos, como salsichas. Esses alimentos podem aumentar o risco das crianças desenvolverem alergias. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Dezoito horas. Servir é a nossa divisa e nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. O programa feito pra você sacudir as turbinas ou se pré-aquecer para tal, né? Eu explico. Você pode ir se pré-aquecendo aí pra balada, porque o programa, a priori, né, é apresentado no sábado, a não ser que você esteja ouvindo no podcast ou na reprise. Bom, considerando que hoje é sábado e você tá se pré-aquecendo pra balada, então é o seguinte, você chega aquele sofazinho pra cá, aquela mesinha pra lá e abre espaço, aumenta o volume e deixa o resto com o DJ aqui, tá? Aí você se pré-aquece, chega na balada já em ponto de bala. Mas se você resolver ficar em casa, não tem problema, você pode se divertir do mesmo jeito, sozinho ou muito bem acompanhado, tá? Por exemplo, você pode chamar os seus amigos ou curtir a companhia de feras como essa daí, ó. Information Society, nos vocais de Kurt Harlan. E a música é o seguinte, ela é de 1981, do ABBA, original do ABBA. O nome dela é Lay All Your Love on Me. Uma das raras manifestações de cover da banda, né, do Information Society. E essa versão é mó barata, tá? É difícil de mixar ela, chama-se Phil Harry Mega Metal Mix. Aumenta o volume. You weren't jealous before we met.